quebrada, aquele de vida simples que usa boné, bermudão, camisa, filho de Maria e José. Nossa moda é diferente, a roupa é ciclone, nada de música baiana, o que rola é o som do bone. Se alguém encarar, a resposta é certa, é isso que considera atitude correta. Usa violência como forma de defesa, e será ele ou você, tenha certeza, faz isto para poder sobreviver, mesmo que não possa parecer. Não discrimine ou trate como animal, ou considere o protótipo do verdadeiro marginal. Humano é gente fina, no fundo boa pessoa, só quer viver tranquilo, fica sempre de boa. Da periferia, da periferia, da periferia. Da periferia, da periferia. Da periferia. Da periferia, da periferia, da periferia. Qualquer lugar do Brasil, não devemos a ninguém, hóspedes da justiça, no CAJ ou na Febem. E quem no nosso futuro acredita, vai nos dar condições, é nós na fita. A escola pode até ser perto, cadeiras, portas quebradas, esgoto a céu aberto. Querem condições para poder estudar, aprender uma profissão, poder trabalhar, competir com o playboy de igual para igual, resultado do vestibular, seu nome no jornal, ser um doutor, ser advogado, mostrar nosso talento, ser bem tratado. Hip hop na manha, bastante sossegado, tranquilo com a mina, sem ser incomodado, deixar de lado as drogas, o cano, curtir nossa quebrada, paz para o meu mano. Da periferia, da periferia, da periferia, da periferia, da periferia, da periferia, da periferia, da periferia, da periferia.